Na noite desta sexta-feira, dia 23 de agosto, a Escola Zenaide Schmidt Costa realizou o seu primeiro festival do folclore. E eu quero conversar com a diretora Kelly Cristine Costa. Kelly, momento especial, um grande público que veio prestigiar essa cultura tão rica do folclore brasileiro. Nossa, muito, assim, hoje a noite foi maravilhoso, teve de tudo, teve desde painel, apresentação, degustação, a gente está muito feliz com o resultado. Pressionou também o número de pais que fizeram questão de estar vendo as apresentações dos filhos e também comprando os produtos de origem de cada estado. Isso mesmo, a gente está bem feliz, a gente esperava um público bom, mas superou todas as expectativas. E as apresentações? A análise que você pode fazer como diretora? Ah, eu estou muito feliz. Eles se esforçaram ao máximo, eles são todos de parabéns, todas muito perfeitas e muito lindas. Bem, tivemos também convites de artistas como a Yasmin Tavares, o grupo Gaspareto, o Círculo Trentino de Gasparim e também a banda São Pedro que se apresentaram nessa noite. Sim, a gente não podia deixar de fora a tradição da nossa cidade, né? E a gente estendeu os convites e eles aceitaram prontamente. A gente está muito feliz também. Kelly, vamos ter mais edições como essa? Com certeza. Como é um projeto de escola, é um projeto que vai ficar aí para as futuras gerações estar dando continuidade. E acima de tudo, além dessas apresentações, os alunos começaram a trabalhar e muito e conhecer um pouco de cada estado. Sim, sim. As curiosidades, a cada semana que passava das pesquisas, eles vinham com novidades. Porque foi para eles primeiro a pesquisa e depois eles nos retornaram com as apresentações. Tivemos também a presença da secretária de Educação, Zilma Sansão Benevenuti, que aplaudiu aí as apresentações. Sim, sim. Ela, desde o início do ano, já pediu para que a gente trabalhasse alguma coisa em relação ao folclore, a Neida também, como da cultura. E aí elas estão adorando aí o movimento que a gente está fazendo. Secretária Zilma Sansão Benevenuti, esse primeiro festival do folclore na Escola Zenaide Schmidt Costa, com belas apresentações, um grande público, mostrando um pouco da riqueza da cultura do nosso país. Isso mesmo. A gente gostaria de parabenizar a diretora Kelly, a auxiliar Rosane e todos os professores, os alunos, por essa grande iniciativa de comemorar o folclore brasileiro. Muitas vezes a gente tem a presença de manifestações folclóricas de outros países, porque não valorizado a nossa terra, a grande riqueza que temos no nosso Brasil. E hoje à noite foi uma grande demonstração da diversidade folclórica que integra o nosso país. Parabéns à escola, parabéns aos pais que vieram prestigiar e à imprensa também que vem aqui dar essa cobertura. Muito obrigada, Jean. Secretária, além, claro, das apresentações, não sei se a senhora teve a oportunidade, tivemos muitas comidas típicas também sendo comercializadas na escola. Isso mesmo, né? Além das apresentações dessa noite, a escola toda estava enfeitada com murais representando cada estado brasileiro, com um pouco da bandeira, dos símbolos de cada estado e também das comidas típicas, onde a gente pôde degustar essas comidas. Então, olha, não tem palavras para expressar a grandeza de um trabalho feito dessa natureza dentro da escola. Parabéns à escola. Eu acho que isso é integrar o nosso país, isso é ser brasileiro, é valorizar a cultura, o jeito de viver, de vestir, de comer do povo brasileiro. Momento que chegou o Círculo Trentino de Gasparim, lá da sua terra, com certeza chega a emocionar. Verdade, olha, não tem como a gente não se emocionar, né? Todo o preparo que o nosso grupo lá tem e não mede esforços para estar acompanhando o desenvolvimento cultural que acontece nos quatro cantos do nosso município. Eles sempre que é possível se fazem presentes. Parabéns ao nosso grupo Gaspareto, parabéns à banda São Pedro também, que veio prestigiar, uma banda que tem mais de 50 anos e está sempre presente. E hoje aqui com as crianças e adolescentes que fazem aula na banda. Coisa linda, né? Parabéns então, Gaspar, em nome do prefeito Kleber. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e mais uma vez parabenizar essa escola. Diretora de Cultura de Gaspar, Neida Biduski, é bom elogiar um trabalho como esse da Escola Zenaide, trazendo esse primeiro festival do folclore, mostrando a cultura que é tão rica aqui do nosso país. Com certeza, Jean. A Kelly foi tremendamente arrojada, né? Porque a gente conversou muito com todos os diretores sobre esse movimento cultural que a gente tem nesse país, que é uma diversidade de manifestações. Toda criança que participou desse movimento jamais vai esquecer esse tipo de manifestação cultural que a gente teve aqui. Além de todas as apresentações e ensaios, houve um trabalho de muita pesquisa. Com certeza, como eu digo para ti, uma apropriação de conhecimento. A criança pesquisou, a criança teve que ir buscar, junto com seus professores, toda essa manifestação artística que o Brasil é tão rico e muitas vezes, por ser um país tão grande, as pessoas não têm dimensão desse movimento cultural que a gente tem. Teve até acarajé aqui sendo comercializado. Que é uma delícia, né? Para quem gosta, na Bahia, isso é muito forte, né? É muito interessante eles conhecer culturas diferentes. Vou conversar com o professor de História da Zenaide Schmidt Costa, Doraci Vans, que esteve nessa coordenação desse primeiro Festival do Folclore. Da onde surgiu essa ideia de trazer esse evento aqui para a escola? A ideia desse festival nasceu em uma reunião pedagógica onde discutimos a questão da cultura brasileira. E aí, quando a discussão que se fez, havia na escola todo ano a questão da festa do Halloween. E nessa discussão eu disse que o folclore brasileiro, ele é muito mais rico muitas vezes do que uma festa importada. E aí começou a criar corpo a ideia e surgiu então um projeto da escola. Todos os alunos hoje aqui, os professores, estão envolvidos. Seja qualquer disciplina, seja desde o prezinho até o nono ano. Então, a ideia exatamente é de buscar valorizar o que se produz no Brasil. Por isso que aqui tiveram apresentações de alguns estados, outros tiveram comidas típicas, mas todos os estados estão representados naquilo que é o seu folclore, ou seja, naquilo que é a sua cultura. E a ideia exatamente é valorizar isso, a começar do município, do estado, bem como o Brasil como um todo. Então, os alunos, acho que compraram a ideia. A gente via, por exemplo, nessas últimas duas semanas, um envolvimento muito grande por parte de pais, muitas vezes de professores que não são professores de história. Aqui nós temos professores envolvidos em matemática, de ciência, de arte, de tudo. E eu acho que isso que é o importante, onde que, de fato, a comunidade se envolveu para produzir o que nós temos aqui hoje à noite. Eu acho uma festa muito legal, uma festa assim, da comunidade e principalmente da cultura brasileira. Aproveitando, quero conversar com o Júnior Bertoldi, do Círculo Trentino de Gasparim, que esteve fazendo essa apresentação nessa noite do folclore aqui na Zenaide Schmidt Costa, recebendo aplausos de toda a plateia. É gratificante para vocês, artistas. Boa noite, Jean, todos os ouvintes. Para nós, esse realmente é o nosso intuito, né? De ter o grupo para chegar nesses eventos e apresentar um pouquinho da cultura italiana. A gente que veio há uma semana aí da nossa festa, né? A 25ª festa italiana. A gente já está aí, sexta noite, aqui na Escola Zenaide, ao convite da nossa amiga Rosana, para vir passar um pouquinho para a criançada aí da nossa cultura italiana. E essa música italiana contagia todos? Contagia todos, todo mundo fica muito contente e esse mesmo é o espírito do italiano, né? Alegria, contagiante, sempre um sorriso estendido. Parabéns por todo o grupo. Valeu, obrigado, Jean, e a gente sempre está disponível aí aos eventos culturais da cidade. Do primeiro Festival do Folclore, realizado na noite desta sexta-feira, dia 23 de agosto, na Escola de Educação Básica Zenaide Schmidt Costa, para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.